curtindo aí a programação nota 10 aí do Balanço Black, beleza? É isso aí, rapaziada. A partir de agora, então, rapaziada, se liga aí. Vamos mostrar para Campinas aí a pancada forte aí, o som nota 10 aí do Balanço Black aí no Hip Hop Nacional aí, só raridades aí pra bater forte, pra balançar Campinas aí, beleza? Vamos sair de Hip Hop Nacional aí. Balanço Black, Balanço Black, Balanço Black, Balanço Black. FM. Vem curtir o som, seja sangue bom. Vem curtir com a gente aqui o som da paz. Vem curtir o som, seja sangue bom. Vem curtir com a gente aqui o som da paz. Ei, sangue bom, oh, chega, chega mais. Vem curtir com a gente aqui o som da paz. Balanço Black, é o som que bate mais forte, mais forte, mais forte. Tô na zumbi, tô viajando sem fazer o mal. Então sangue bom, oh, chega mais, vamos dançar. Vamos ficar de boa, nada de treitar. Hoje tá uma noite linda pro baile legal. Vários camaradas fazendo inter e tal. Ninguém quer ficar de fora, olha a correria. Hoje vai ter Smurfs e Mix Mania. Mas antes de sair de casa, reze para Deus. Peça que ele guarde todos os filhos teus. Esqueça sua arma, vá com a mente positiva. Vá com o coração aberto, saiba viver sua vida. Cumprimente a todos, deixe seu orgulho. Pois malandro é aquele que conquista o mundo. Então sangue bom, oh, chega mais, vamos dançar. Vamos ficar de boa, nada de treitar. Vem curtir o som, seja sangue bom. Vem curtir com a gente aqui o som da paz. Vem curtir o som, seja sangue bom. Vem curtir com a gente aqui o som da paz. Ei, sangue bom, chegue na moral. Vem curtir de boa no maior astral. Hoje tudo é festa, é tudo curtição. Vem curtir na paz, com amor no coração. Fica alucinado, viajando na batida. Se ligue na letra, pois é mensagem positiva. Siga meu conselho, ouça o meu recado. Traga sua mina, vai ser o maior barato. O baile começou, então se liga, mano. Vamos cair pra dentro, vamos chegar agitando. Tô vendo uma rodinha, os mandos a dançar. Mostrando nossa arte, pode acreditar. Vou te dar uma ideia, só falo a real. O baile é nossa casa, tem que curtir na moral. Então vem sangue bom, ó, vem curtir o som. Chega mais, pode crer, no baile da paz. Só falta você. Venha curtir o som da paz. Vem curtir o som, seja sangue bom. Vem curtir com a gente aqui o som. Venha da paz. Som da paz. Vem curtir o som, seja sangue bom. Vem curtir com a gente aqui o som da paz. Vem, chega mais, vamos se divertir. Aqui começa a festa, vem pra cá curtir. Gente de todo lugar, chegando de montão. Ceilândia, Samambaia, Recanto e Expansão. Eu vou cair pra dentro pra ver de qual é. Aqui tá inflamado, vai render um dia. Eu tô aí, eu tô de boa. Ela tem o que elas querem, eu já tô vendo. Tem que fazer fumaça no salão, que nada deixa quieto. Aqui tá demais, eu tô vindo com a gente. O baile tá ganhando. Hip hop na sua vida, era tudo como eu. e a rua era nós. Liga nós como eu. Pra mim, qual foi a curva que você a se vida perdeu. Passa como um raio, não, não. Meu parceiro já citou. Não é em novelas, teatros que derramam a dor. Ou amor nos corações dos terráqueos periféricos. Seja no sul latino ou no norte do hemisfério. Meu clero, meu clã, minha cláusula é única. Cantar e glorificar por justiça sem ter culpa. Matar o Osama Saddam, prender o Pinochet. Mas o Collor e o Maluf ainda enganam você. Quer ver a TV? Quer distrair a mente? Mas amanhã tá sonhando em querer tudo que ela vem. Cê não entende que nossa proposta no fundo é a mesma. Ao menos salário digno e rango na mesa. Pros pobres, porque os nobres querem que se foda nossa arte, se nossos irmãos tão morrendo no crack. E você tá aí, nessas de ser rap pop, tentando atingir quem não sei. Um dia passando no jardim, balanço, balanço, pra no fim do mês ter o din-din do aluguel, lápis caderno da filha. Ao contrário de você que só pensa em pôr em rimas. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, hey, ho, blá, blá, blá. Se orienta, sua hora vai chegar. Você dizia que amava o rap como eu. O hip hop na sua vida era DJ Black, mas liga nós como eu. Pra mim, então, qual foi a curva que você se perdeu? Você dizia que amava o rap como eu. O hip hop na sua vida era tudo como eu. Que a rua era nós, liga nós como eu. Pra mim, então, qual foi a curva que você se perdeu? Você dizia que amava, que o bagulho era a sua vida. Volta e meia criticava o sertanejo e a mídia, que era tudo porcaria. Popstar pré-fabricado, que era fácil com dinheiro fazer sucesso nas rádios. Que a fita era mil grau, tinha que ser revolução. Que nossas letras eram livros pra quem tava na prisão ou no mundão, manipulados pela merda do sistema. Você virou aranha enrolada na própria teia. Lembro bem de New Era, Air Force. Escutava DJZ, Doc Drizzy e Ibone. Que amava Tupac, que Big era tudo. Que o Racionais era foda, era o melhor grupo do mundo. Lucros até tem hoje, mano, eu não nego. Com um olho é fácil, zerrei terra de cego. Quem te viu, quem te vê, posso te chamar de baby. Hoje seu rolê é cantar pra boy em festa rei. Dizia que amava o rap como eu. Hip hop na sua vida era tudo como eu. Que a rua era nós, liga nós como eu. Diz pra mim, então, qual foi a curva que você se perdeu? Você dizia que amava o rap como eu. Hip hop na sua vida era tudo como eu. Que a rua era nós, liga nós como eu. Diz pra mim, então, qual foi a curva que você se perdeu? Mas não me atrai esses fãs que eram fã do restart. Rima internet com nerd e acha que são freestyle. Sou mais o Chicano. Viva a La Raza Gangsta. Meu rap é de mano e sou zica pra quem duvidar. De atitude na rua, na cadeia, onde for. Conheci logo o barato e o bagulho é tristeza e dor. Haha, B.O. que não me mata, fortalece. Selva de pedra é playground pra nós que conhece. E o mesmo sol que aquece a pele vai vendo. É o que faz nuvem chorar em dezembro. Lembro quantos versos, poesias por nós recitados pelos programas de auditórios ignorados. Claro, vão dizer que é fácil falar. Querer tá venda quando ninguém quer comprar. Nossa história por si própria contesta. Só mais de uma década cantando rap pra favela. Você dizia que amava o rap como eu. Hip hop na sua vida era tudo como eu. E a rua era nós, liga nós como eu. Pra mim, então, qual foi a curva que você se perdeu? Você dizia que amava o rap como eu. Sensação que bate quando eu vejo ela passar. Ela é mais do que se possa imaginar. Minha imaginação não consegue identificar. Às vezes penso que ela é coisa de outro mundo. Seus olhos refletem um brilho castanho muito profundo. Acelera o coração, chega até dar emoção. Pois perca até a noção. Sinistra lá na pista e no andar. Bate até a fissura de chamá-la pra dançar. Mas a timidez fala mais alto. Paraliso quando vejo o bife lá de salto alto. Com seu estilo e sua ginga me sufoca, perco o ar, perco a fala, perco até minhas rimas. E diariamente eu tento evitar que ela possa um dia vir querer observar que eu tô caindo na sedução. Isso é tipo uma armadilha feita pro meu coração. Mas é foda quando é olho por olho sozinho. Se não consigo me segurar e acabo sorrindo. Fatal, distúrbio sentimental, vai além do normal. Isso é sobrenatural. Ela é brasileira, estrangeira, portuguesa, holandesa. Que beleza de princesa. E a garota do verão. É outono, primavera, inverno. Ela é qualquer estação. Ela é minha inspiração. É a força de vontade que me fez fazer esse som. Mas tenho medo de me entregar com um pensamento negativo, pois se ela me magoar. Enquanto isso, melhor parar de falar. Vambora nesse ritmo e é só deixar rolar. Que na vida tudo é emoções e rancor. amores y traiciones. No hay amores que la pueda reemplazar por estas vibraciones. ¿Qué es el don cuando yo la riego y no otorga el perdón? Llega cuando más la necesito, cuando la miro llegar. Es cuando este corazón palpita sin parar. Me agrada su forma de ser, me agrada su forma de amar. Tiene el talento de mis sueños alcanzar. Saber que me gusta esa forma de besar. Que me gusta esa forma de mis lágrimas parar. Nadie sabe que es la luz que me alumbra, ella es mi estrella. Nadie sabe que este corazón se muere por ella. Brillo de sus ojos son el reflejo de una niña enamorada llena de amor. Pasión lo que siento cuando compartimos el calor. Ella es mi princesa, porque en las buenas y en las malas se encuentra al amar. Yo no puedo dejar de quererla, apreciarla, conquistarla. De mi mente vas a abandonarla. Ela é da net, dos flash do mundo de confete. Disposição pra encarar o fogo até as sete. Suicide girl, que nasceu no de céu. Nasceu pra viver no trono e não no banco dos réus. Ela tem classe, instinto nato que te domina. E não é só fácil, mas o seu corpo também fascina. Tá no impasse, que hoje ela tá de bandida. A mente sabe o que fazer com quem a intima. Cansou de ter o desprazer sem merecer. Agora junta com as amigas, tá pronta pro rolê. Já deu pra ver que neguinho tá querendo envolver. Quando ela chega, ela te passa a sensação de poder. A rádio é 88,5 FM. Balanço Black, o som que bate mais forte, mais forte, mais forte. Pega o bonde que esse caô nem cola. Já ouviu falar de escaplã? Dá uma olhada na sola. A noite começa agora e ela quer só curtir. De beer night, red lace, essa mulher que está zi. Prazer com ódio e amor, mas cê não toca na flor. Só pensa em cama, espalha a fama, dizendo que já pegou. No display do radinho, são mais de 30 ligações. Sinto muito, neguinho, mas cê tem outras opções. Pra cuidar do jardim, sem nem ter condições. Na intenção de cair, como você tem milhões. Modelo sexy, essa garota chama cobiça, mas não é qualquer um que leva ela pra pista. Uma bela vista, mas por dentro um coração de gelo. Na malícia, maldade refletida no espelho. Cê quer conselho? Paga o preço, entende o seu lugar. Ela é uma flor, mas se não eu vejo a flor que vai beijar o seu perfume no ar. Aguça todos os sentidos, pode até fantasiar, mas não vai ser correspondido. Ela esbanja o que tem, é sensual, seu sorriso não é mulher de pegar. É de se ter compromisso, faço o neguinho chapar, porque sou do mesmo tipo, o jogo. O dela é ganhar e é isso que eu valorizo. O jogo virou. Meu espelho, que isso é uma festa. Vai se correr. O espelho, né? O espelho, né? O espelho, né? O espelho, né? O jogo virou. E hoje eu tenho que ser pra ter. Meu filho não pode chorar a minha morte. Não em vão. Quem dá tiro leva tiro. DJ Jamaica. Leva tiro. Leva tiro. Leva tiro. Cuidado com que fala, quem dá tiro leva tiro. Ninguém anda de cima, só esperando o inimigo. Casinha tá armada, maluco na inquieta. Depois tá na TV pra enfrentar DF alerta. Quem vive de correria hoje vive no sufoco. Faz um corre aqui, outro ali cê tá é louco. Mas liga como é que é, ser bandido não dá pé. Tem que confiar e acreditar, maluco, vai na fé. Ou, não tem que ter sorte, tem que ter fé em Deus. Não importa o que tu veste, se liga, é tudo teu. Sei que ninguém é doido, troca a arma por um livro. Se liga então na ideia, malandro bom é malandro vivo. Na noite da coragem se limita nas esquinas. Os homens rotolite tá ligado, gente fina. Que o crime não é crime, civil e PM. Ninguém quer entrar na barca, tá ligado, só pro leme. Meu Deus do céu, só corre nós aqui. A perifa tá ligada, é o isqueiro e o estopim. Os moleque tá na rua, tiro, leva tiro. Alô, e aí galera, a gente tá, fez várias camisetas aqui, agora a gente vai começar a última reunião do encontro para conversar sobre o site radiolivre.org, formas de conectar as rádios, o IRC, que é o chat, e junto dessa conversa a gente vai estar elaborando o zine para estar subindo no site ainda hoje. Então quem quiser colar, a gente está na mesinha aqui atrás da muda, finalizando o encontro, valeu! Amanhã na minha sexta-feira é só peso, sexo, automática, fumaça é desse jeito, consequência trágica, mas não vou respeitar pitula de gangue, hoje derrama sangue, mas o efeito é bumerangue, acorda de choque que essa vida é ingrata, hoje tu mata um, amanhã dois te mata, ser malandro só não basta, o crime descarta, ameaçou, sobrevive o primeiro que saca. Vingança, sentimento que tarda mas não falha. Sobrevive às fornalhas, atravessa as muralhas. O mundo é uma guerra e cada qual quer sua medalha. Amanhã o justiceiro vira o corpo do canalha. E o que cê vê? Um caminho de pedras pra andar, pra entender o porquê de mil motivos pra tirar. Pode crer, o demônio te municia pra matar, só pra ter a certeza que um dia vai voltar. Rua de terra qual eu tanto admiro, corro o perigo, mesmo assim eu prefiro. Um dos motivos por ainda estar vivo é a consciência que é certo. Quem dá tiro, leva tiro. Quem dá tiro, leva tiro. Quem dá tiro, leva tiro. Quem dá tiro, faça a marcha. Quem dá tiro, leva tiro. Ela é bandida, sorriso meigo transparece, te engana. E meia noite apaixonada pela Taurus, meus juras de amor acuda. Acostumada com o luxo, quer sempre andar. A rádio é 88,5 FM. O que a rua te ensinou, ama ninguém. Mesmo assim alguém sempre te amou. Mas joga além, conhece bem o jogo que ela inventou. Pra Arlequina, Frevo bom, foi a lua que convidou. Quem não conhece, quem te compra, ilude fácil com a sua vida. Nem sabe que tu apronta quando sai com as amigas. Princesinha do papai, que há tempos eu venero. Alvo fácil, grana mole, ação da 380. Discorda a frase que dinheiro nunca traz felicidade. Faz sua parte, corre atrás, que sorriso não cresce em água. 90, mal de estado, finaliza o seu desejo. É o fim da vida angelical sobre o vermelho e preto. Não se luta com a cara de angina. Ela é venenosa, sedutora, arlequina. Sexo elegante, que quebra com as amigas. É venenosa, ela é bandida. Não se luta com a cara de angina. Ela é venenosa, sedutora, arlequina. Sexo elegante, que quebra com as amigas. É venenosa, ela é bandida. Vira noite madrugada com as amigas de quebrada. Se prossegue Arlequina da vida entediada. Amante pronta pro perigo, agora curte o momento. Sentimentos de menina já era, se foi com o tempo. Quer o cheiro do Alecrina, o perfume de rosa. Entre cravos e espinhos, não tem remorso e se joga. Toda linda e perigosa, coração amargurado. Mente venenosa e com os pentes carregados. Johnny, ninguém quer só um lance. Ouro, prata, os brilhantes. Aventura, um romance, os bandidos a todo instante. Mil loucuras, travessuras, sem censura. Adora a rua, é total flex. Curte um rap, bite um back, mil e uma. Arlequina quer os frevo, whisky, o Big Apple. Vodka com gelo, adere os olhos vermelhos. É bandida e sedutora, cola com escuringa. Não é amadora, é especialista. Não se luta com uma cara de angina. Ela é venenosa, sedutora, arlequina. Sexo elegante, de quebrada com as amigas. Venenosa, pois ela é bandida. Muitas lembranças vêm, muitas lembranças vão. Quantas noites em claros passei com a biquíni na mão. Às vezes paro e penso que vai ser em vão. Mas algo dentro de mim diz Renato, para não. Então reflita e olha a minha caminhada. Será que o tempo passou e com ele não aprendi nada? É isso que cês querem, né? Tanto esperava, desisti, a opção certa, então escolho a errada. Há mil anos rimando só por rimar. mas decidi que dessa vez eu vou mudar. Eu quero amor, quero paz e uma casa em frente ao mar. E o resto dos meus sonhos se der tempo realizar. É, sonhos distantes, mas um dia eu chego lá. Meu corpo não aprendeu, mas minha mente sabe voar. E como vou conseguir, se eu nunca tentar? Se é errando que se aprende, eu aprendi, vou acertar. E bem novinho, algo de se estranhar. Esqueci os palmeiras pra ver o chorão cantar. Vidinha parada e de repente ela mudou. Depois que injetei na mente, RZO e o pensador. Só tinha 5 anos, gostei, queria mais. Só soube o que era aquilo quando escutei Racionais. Eu não entendia aquele loucão cantando. Balanço, mas balanço, black. Tomando, não demorou e ele já me dominava. Parou de entrar no ouvido e começou a entrar na alma. Entendia cada verso como se fosse pra mim. Cantava todas as letras do começo ao fim. Minha mãe se preocupava, meu pai não entendia. Quando eu dizia eu quero ser assim um dia. E aquele pivete de repente sumiu. Entraram pelo meu rádio, minha mãe, meu pai nem viu. Rap, obrigado por tudo que cê me fez. Rap, obrigado, tá chegando a minha vez. Rap, obrigado por sempre me entender. Nada mais justo eu dedicar essa letra aqui pra você. Rap, muito obrigado por tudo que cê me fez. Rap, obrigado, tá chegando a minha vez. Rap, obrigado por sempre me entender. Nada mais justo eu dedicar essa letra aqui pra você. E aos que estão chegando agora e não conhecem o movimento, não fale que o conhece sem sentir ele por dentro. Ele é mais que a barreta, roupa larga e cifrão. Ele tem que correr nas veias e parar no coração. Eu cresci aí e ele cresceu também. Eu conheci, aprendi e quis fazer também. Também posso não, também posso sim. Eu comecei a rimar também, vamos aí, levei a sério. Eu via que tinha talento, eu acredito em mim. Quem não acredita eu lamento. Passou o tempo, parei pra refletir que não precisa ostentar. O que é meu tá pra vir. Eu fui na onda dos gringos, mano, foi uma faia. Mas percebi a tempo que aquela não era minha praia. Então foi num belo dia, num clima sensacional. Foi mais que amizade, foi algo espiritual. Só os loucos querendo a revolução. Foi aí que nasceu o grupo Nova Nação. Muitos membros, muitas ideias e opiniões. É claro e normal ter algumas discussões. Alguns saíram, outros entraram, firmão. Mas antes de qualquer coisa, nós somos todos irmãos. E essa não é nem a metade da nossa caminhada. Ninguém falou pra gente algo que ia ser fácil. O som das festas. O som das festas. Balanço Black. A rádio é 88,5 FM. Representar a quebrada do interior. Interior, seja onde for, a rima vai pegar no clima de terror. Só no mundão, sistema de drão. Sem treta, sem comédia, eu vou. Não proceder na missão, eu vou que vou. Me orienta, meu senhor, mente forte. E nessa rima envolvido eu tô. Aqui é sistema negro. Família, 100% som. Correria, fita dominada. Rap nas artérias, é minha cara. A nossa cara é essa, encarando a vida de frente. Som de valente, som pra quem é gente da gente. Alex é visitral, vem que vem. W sigilo, essa união vai além, eu sei. Escancarando o cenário, aqui é necessário pagar madeira pra mídia. Aqui o caralho, ganso engravatado, polícia corrupta. Que questiona, que julga a nossa conduta, mas que se for esses canalhas. Sistema negro tá na fita, é fita dominada, mas que se for esses canalhas. Sistema negro tá na fita, é fita dominada. Sistema negro no ar.

até a tampa. Sempre de campana ao meu redor, a cama. Vou vencendo o caminho de pedra e samba. O bagulho tá louco, tá comigo, toca. Gravado na rocha, escuridão sou a tocha. Blindado pela fé, como joia pivota. Bate mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. A rádio é 88,5 FM. Think you oughta think real. not egotistically. It's suicide if you even think of dissing me. Cause if you try, I'ma make you wait. To learn the reason I'm the 808, but just call me D-Nice. My name is D-Nice. Put I'ma charge you or not. Bend your ass on over and touch your toes. Hold your breath. cause I'ma hold my nose. This dick of mine ain't friendly, baby. Will it hurt you? Yeah, maybe, probably, because I'm 19 years old. I fuck hot pussy until it's cold. I ain't a prostitute, but I'll knock the boots. Women love me, they say I'm so cute. Girls wanna get with me on Tinder. A big old butt and a smile and a weird up. Pussy ain't nothing but a game to me. Pockets on back cause I play the freak. So when a hoe wanna fuck to the flow of a teenage pimp, I wanna see that grip, so bitch better have my money. exposure. Bill is the one they drop in the stroller. Tommy got the whole world on his shoulder. Bill cried his feet to the top of his feet. And I think when Chucky, Chucky's petrol. Chucky gets scared, Chucky's an asshole. If I was a rub, had it with a pencil. Really, and my dream would have been like Bill and Lil. And with one wish, Blaine grant you one trip. Where we going, it's a picture, who you wanna come with? You're my little brother that I'll come get. Runway, that the big dunk quick. So Chucky is scared. Tommy is sad, it's been a little missing with my man dad. So pick the time and date to find a place, and I guarantee you that we all get home safe. A rádio é 88,5 FM. Silly, so pass me the Philly blunt. And no, I don't front like zero. as I wanna get, but always says no. But I say yes, and I get it off my chest. Bring the bow, bring the skunk, and I hit the funky set. Check it, you ain't gotta test it. It's a mad form, and I've already blessed it. Check out 1, 2, now tell me how you do. When you hit that dirty Buddha and the verse comes through, I ain't trying to front, cause I'm getting what I want. Take a chunk of the funk, in the sack, in my trunk. Yeah, you feel it, you feel it. You want it, you want it. Roll it, roll it, lick it, now hit it. Roll them up, roll up the hoodie back. Roll them up, roll them up, roll up the hoodie back. Roll them up, roll them up, roll up the hoodie back. Roll them up. That you save throughout the week. If you're a non-smoker, then please don't try to speak. The plan, the plan. You know I got a plan. Storm's got the goods. Now tell me who's the man. But not really the man. That's your call when you want it. You know I say the truth. Then I gotta say I want it on and on. Give me a hit. Som das festas. Som das festas. Balanço Black. Yeah.